Olha o mundo conspirando pra destruir esse romance tão mutante. Nesse instante tá mais sólido que água. Nós pode até brigar por nada, mas depois que a raiva passa não tem espaço pra nada. Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que roubou a minha paz. A parceria é daquela, se não mata aleja. Nós é foda demais. Nós curte, cê pira, se envolve, nós vira, não dorme. Nós é foda demais. Reprise, repete, nós pode, nós bebe. Nós é foda demais. Ela é maluca, eu sou o rei do virote. Meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais. E se nós juntar no início da noite é 24 por 12. Ela é melhor amiga pra beber. Ela é minha conselheira no amor. Ela é o melhor motivo pra dizer que a diversão apenas começou. Ela é o meu tempero no rolê. Quem faz acontecer e quando vê nós já virou. O resto você nem vai entender. Fazer o que, né? Mas demorou. Baby, me leva, vem matar de inveja quem não quer ver nosso bem. Baby, me leva matar de inveja, matar de inveja. Nós curte, cê pira, se envolve, nós vira, não dorme, nós é foda demais. Reprise, repete, nós pode, nós bebe, nós é foda demais. Ela é maluca, eu sou o rei do virote. Meu Deus, ai que sorte, nós é foda demais. E se nós juntar no início da noite é 24 por 12. Olha o mundo conspirando. Aqui cê vai ficar querendo. Porque a loucura dela é minha festa. E eu sou um vício. Conspira e vamos vivendo. Bem no silêncio, mas progredindo. Nós é foda demais. Nós é foda demais.